1999 e a conclusão. De leste a oeste, de norte a sul, o dia vai, a noite vem, e o luto na sequência também. Começou tudo de novo, é mais um dia igual aos outros. O silêncio é quebrado pela sirene dos otários. Daqui eu vejo tudo, toca fitas, uma boa surra, tudo disparou. O alarme, o cagu em todo outro lado. A venda do crack rola numa boa. Os caras que cresceram comigo estão pirados, endividados. Aqui além do mais forte é claro, quem trafica dá as cartas, abraça a morte, tenta a sorte, nunca muda. Os dias são todos iguais. Tentar passar a perna aqui é dar um passo atrás. Cortaram as folhas, se esqueceram da semente. O que tá pegando? O mesmo de sempre. Nada mudou, nada é diferente, exatamente. O mesmo de sempre. Nada mudou, nada é diferente, exatamente. O mesmo de sempre. Nada mudou, nada é diferente, exatamente. O mesmo de sempre. Nada mudou, nada é diferente, exatamente. Mesmo de sempre. Não se aprende perguntando, mas sim praticando. Quem perde as dicas aqui não tem notícias. Não ensina pra se aliar, é dois palitos pra pulsar, quer um só tiro. Não piso onde eu piso, não viva como eu vivo. Experimente passar pelo que eu passei. Esperar o que eu espero, vai mais cedo pro inferno. Que a palavra de ordem é o arsenal. Só usa quem não tem a cara, pulsa quem tem se lambuza. Ter respeito é conquistar o seu próprio prestígio, é ter na boca todos os dentes, porque o que rola até hoje é o mesmo de sempre. O mesmo de sempre. Nada mudou, nada é diferente, exatamente. O mesmo de sempre. Nada mudou, nada é diferente, exatamente. O mesmo de sempre. Nada mudou, nada é diferente, exatamente. Mesmo de sempre. Nada mudou, nada é diferente, exatamente. O mesmo de sempre. As tretas rolam nas ruas do meu bairro todo dia. O mesmo incêndio, alguns vizinhos se esqueceram do código do silêncio. Quem aperta o gatilho tá bem sossegado, nem esquenta. A vida já não vale a pena. Os gritos e choros de mãe em desespero pelos filhos que se foram rolam o tempo inteiro. Um barulho infernal que junta sirene, tiros, berros, gritos, é tarde demais. A guerra é o preço da paz. A receita da pólvora está em toda esquina, estampada nos muros, na tatuagem das minas. Cadelas pintadas, simpatia disfarçada, é tudo muito fácil. Tem dinheiro, cai pra abraço, mano. A vida não faz queixas pelos motivos. Mais um vacilo em gaveta e a morte é o arquivo. Eu sei que todos os lugares não são diferentes, porque o que rola até hoje. Nada mudou, nada é diferente, exatamente. O mesmo de sempre. Nada mudou, nada é diferente, exatamente. O mesmo de sempre. Nada mudou, nada é diferente, exatamente. O mesmo de sempre. Nada mudou, nada é diferente, exatamente. O mesmo de sempre.